DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. E a carroça chegou no Jurunas! Com amor e carinho para nossa legião. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, a carroça é por você que canto. Bora começar assim na Florentina. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. DJ pode tudo transformar. Tom Máximo. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. Bem agarradinho, bem agarradinho. Aí, toda a galera lá da Kombi, meu parceiro Silvio e companhia aí também, Carlinho do Tacacá da Diva e a nossa grande diva, hoje aqui recordando no nosso animal. Obrigado pelo carinho, viu? Alô! É por você que canto, pode tudo transformar. Minha amiga Josi da Pedreira. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda. A carroça toca, mais. Encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Pergunta pra gata, é sim ou é não? Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. E aí, Dila, qual é a parada? Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Nós dois caminhemos, talvez nos vejamos. Um abraço aí, meu amigo Paulinho Show Bar. Isso aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom, viu, garoto? Vida comprida, estrada alongada. A carroça. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber. Onde chegar, quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Aí de repente Mortadela lembrou de quem? De quem? Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. E aí, Luciano? Te peço, que não me deixes mais. O senhor é o nosso subgerente por ali, só na manha. Abraço, bora renunciar. Faz de morrer. Ai, Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. Alô! Top DJ Carroceiro da Saudade, DJ Tom Máximo. Vem neste amanhecer e faz renascer. Oh, oh, oh, oh, oh. Tudo que perdi sem você aqui. Paulo Blake, um abraço aqui do Tom, garoto. Vem, traz de novo a companhia da Dona Marisa. Das manhãs de sol. Oh, vem, vamos reviver nossas emoções. Só mais uma vez. A gente tua, toca mais uma na carroça. Eita, Jurunas! Chegou a carroça! E o homem do alô tá aqui! Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. No ouvido da gata aí, vai! Eu queria dizer que te amo numa canção. DJ Tom. Já não posso controlar esse sentimento. Meu parceiro Cole Furaolho. E quinta-feira no Nova Dimensão tem o aniversário do Pomo Hi-Fi e a participação do Tom Máximo. E o Cole no apoio. Que tento te falar, não contenho. E aí, Jean? Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome. Meu amigo Lucas, o Lucas Maio, Fábio da Terra Firme. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. A carroça. Teu amor não vai ser meu. Mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu. Mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, tenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Minha amiga Ana Maria do Pinto de Lanche, Tomás mandou uma passada hoje por lá, bateu um papo com meu parceiro Tuta. E claro, hoje ela veio recordar. Passeando, só na manhã, né, Brenda? Bora, Belém, bora, Belém, bora, Belém! Quero gritar o seu nome. Cadê Belém, tá na área? Do meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. A carroça da saudade. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Eu queria saudade. Dizer que te amo numa canção. Bora recordar! sim, Florentina. Quando vejo o sol brilhar neste céu azul, tom, tom, sinto vontade de viajar, de pegar o rumo sul. Como é que é, papai? A gente nasce, cresce, vive e morre sempre no mesmo lugar. A vida passa e a gente aniversário do meu parceiro André. E essa música aí é dele com ela. Vou pegar meu violão. Bora cantar, bora. E sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração. E aí, camarão? As coisas que eu tenho pra mostrar. As coisas que eu tenho mostrar. DJ Tom. Dizer pra você que é meu irmão, que o mundo precisa da nossa união, da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Meu amor, do teu amor, de todos nós. E o Emerson Aline, fantásticas, isso aqui. As coisas que eu tenho pra mostrar. As coisas que eu tenho. É a carroça da saudade, levando os seguidores à mais pura recordação. Está, ainda ganho teu carinho. Vou te amar do jeito que me pede o coração. Tá no ar, tá no ar. Eu sinto teu perfume, meu. Meu amigo Farofa, já aqui com a gente. Eu olho. E aí, Farofa? Não pode disfarçar essa paixão. Teu corpo em minha pele vai colar. Com amor incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo. Meu amigo Moguinho, tá na área. Molhado. Bora, Moguinho. Sente o que há em nós. A carroça. Deixa estar. Que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar. Assim como eu só gosto de você. Deixa estar. Que tudo tem seu tempo e você vai. Acordar, né? Floritina, Jurunas! E aqui está o nosso animal pra você! Está, ainda ganho teu carinho. Meu parceiro Rogério, esse aqui é o lado do seu grande amor. Senhora Mana, né, Rogério? Hoje é ela que tá no volante. Coração, tá no ar. Sinto teu perfume, meu caminho. Amigo seco GDP. Teu olhar. Não pode disfarçar essa paixão. A carroça. Teu corpo em minha pele vai colar. O amor incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo teu suor. Molhado no desejo que há em nós. Deixa estar. Que tudo tem seu tempo e você. Meu amigo Charlie dos Fanáticos do Bengola tá na área. Vai gostar. Do seu grande amor. Assim como eu só gosto de você. Deixa estar. Que tudo tem seu tempo e você vai.

tá na área. A nossa francesa já chegou pra derramar 70 pacotes de cerveja. E de verdade, mas tive defeitos e não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade que trago no peito. São os meus... Meu parceiro professor, lá de Santo Antônio do Tauá, esse aqui com a gente, meu parceiro. Um abraço, viu, professor, ele e toda a sua comitiva. A certeza que errei, você foi tão importante. Só agora é que sei, coração sofre bastante. Não esquece o seu amor. Qualidades me faltou, oh, oh, oh, oh. Qualidades me faltou, oh, oh, oh, oh. Eu perdi. Alô! E a nossa saudade é Juruna! Carroça da Saudade. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo. Vai rolar em um bigão aí do boi, lá do Curió, na passagem. Ah, o DJ Nego Saudade. Já fazendo um cheio, né? Se te magoei, só você amei. E sempre vou amar. DJ Júlio, tá na... Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei. Um abraço aí, empresário Eliseu, e o Delano e o Moguilho aí dessa aparelhagem, tá na área. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Alô! A Carroça da Saudade, com o maior e melhor show de saudade do planeta. Lembrei muito de você, por isso vim aqui pra lhe dizer. Amigo Júlio da produção do Mauro Som, esta saudade tá aqui, ó, de beijar a tua boca e de te ver. Amor, agora que te vi senti firmeza, e nesse teu olhar tenho certeza que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. Fala assim pra gata, assim, fala assim, ó. Brigas ou não brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado. Senti nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Um dia eu ainda vou beber com essa moral de beber com o Renan Cé. Um dia, um dia. E meu J7 tá guardadinho. Pra matar, tá ali, só na mão, dando uma mordida no pescoço da gata. Eu hoje lembrei muito de você, cuidado com o bigode. Por isso vim aqui pra lhe dizer, desta saudade louca, e deixar a tua boca e te ver. Amor, agora que te vi, senti firmeza. E nesse teu amor, Brasil, Zezé, e a Bete aí da Casa das Pizzas. Você me ama. Tá aqui o DJ Elton. Um abraço aqui do Tom. Oi. Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado, sentir nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Pensei que a luz das estrelas brilha mais que o teu olhar. Pega da música, meu irmão, sente só aí, ó. Nem o sol queima mais que tua boca. Quando eu estou a te ver, eu queria pedir pra aquele homem que é sincero dizer assim, ó: te amo. Te amo tanto, só vou deixar de te amar quando eu morrer. Te amo, isso eu garanto, só vou deixar de te amar. Meu amigo Daniel, lá do Gil Surlanche, tá aqui com a gente. Fala, Daniel! Da saudade do Búfalo do Marajó, a maior estrutura de saudade do norte do Brasil. Eu pensei que a luz das estrelas brilha mais que o teu olhar. Nem o sol queima mais que tua boca. E aí, Florentina? Thelma. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Te amo, isto eu garanto. Ai, DJ Tom, só vou deixar de te amar quando eu morrer. Músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Te amo, te amo tanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Vai ao encontro dela, morrendo com saudade dela. E aí, Thalita? Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Calma, Bela Azul. Confesso que a solidão tá arrebentando o meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. A Carroça da Saudade. Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Já no circuito. Bilhete, um abraço pra você, viu, Valdo? E pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando o meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. O sistema é bruto, o laço é curto, o tombo é leve, o tiro é certeiro. Detona a saudade de Deiton, esse é o seu carroceiro. Dom, dom. Não sou poeta nem nada. Dom, dom. Me sinto cansado, preciso de dom, dom, dom. Porque este mundo é tão triste, tudo existe pra gente sofrer. Tá gravando! Mas não sei, felicidade quero encontrar. Meu amigo Cabilho, isso aqui é da galera do rock. E um abraço pra você, meu irmão. Acabo de recordar. Bora, Silvio, qual a parada, mano? Tem tantas coisas e tudo ficou em sonho, mas nada. Fiquei neste mundo perdido e agora sentido procuro evitar. Silvio da Combi, que é tão triste. Hoje não tem contrato, viu, mano? A gente ter que esperar. Se pensei, agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela vida. Esta dor tão doída preciso viver. Porque me sinto sem graça. Me deito calado sem nada olhar. Irmão, pelo amor de Deus. Nosso amigo Mamão já tá na área. Um abraço pra você. É tão triste a gente ter que esperar. Um abração aí, Sami e o Tigre. Se pensei, agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela vida. Esta dor tão doída preciso viver. Porque me sinto sem graça. Seu amigo Júlio da Milkshake, tá na área. Sem nada olhar. Que é tão triste a gente ter que esperar. Se pensei, agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela vida. Sami Tigre, um abraço aqui do Tom. Preciso viver. Porque me sinto aí, me casa, toca me mais uma na carroça. DJ Tom! Bora, Florentina! Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Uhul! Marcos, lá do Malucos Lange, ele, a Carlinha, Bastidão, já juntinho aqui com o nosso amigo Mortadela, do Pop Live, já tá juntinho aqui ao lado esquerdo, adentrando também, parceiro de carroça, o amigo Marcelo, o grande Marcelo, lá do bairro da Pedreira, ao lado da sua celebridade, em frente aqui o animal, tão tomando todas por ali, meu irmão, alô Marcelo! Os momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Um abraço, Igreja Mamau, Rodolfinho do CDB. E a primeira dama, Érica, tá aqui na carroça. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo, te amo. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Os momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo. Alô! Alguinho das Aparelhas, Delano, empresário Eliseu e dos Varejeiros. Quero você pra minha mulher. Dom, dom, dom, dom. Eu sei da vida que você levou, que você amou pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. E o segredo chama Arlene. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos e ser muito feliz. Sexta-feira, estamos na Vila dos Cabano. Carroça da Saudade e o cantor Pablo. Aí no sabadão e no domingão, estamos em Luiz Domingues, Maranhão. É, segunda-feira, estamos na Metrópole City Hall. Aliás, via show agora, né? É via show agora, a Metrópole agora virou via show. Show! E fazer os teus desejos, cumprir-te com esse uísque é falso, é? E ser muito feliz. Música. saudade. Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Tom, tom, tom, tom. Os pares domingo de tarde na casa de alguém. Depois de beijar no portão, meu parceiro Ronaldão tá na área, emoção, lá da terra firme. Bora Ronaldão, lindo segredo, eu e você, e você e eu vão. Aqui é. Uhul. Você tem saudade, saudade demais. Tom, tom, tom, tom, tom. Do velho carro amarelo que foi do seu pai. Eita mamãe. No banco traseiro nós dois, com medo de tudo depois. Sei que o GDP tá na área. Inocente como nunca mais foi. Alô! Na minha saudade, com você estou dançando. No domingo à tarde, sua amiga Amélia, a modelo também tá na área. E aí, Ingrid, das megas tops! Olhos fechados, sonhando um amor sem adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. E bom se outra vez manchasse meu balão de batom. Balão já ninguém usa mais, o tempo não volta jamais. Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. Na minha saudade, com você estou dançando. Num domingo à tarde, um iê-iê-iê romântico. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Sabe o Pablo e o Léo do, do Armazém da Música está aqui com a gente. Corpo apertado no meu. Os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Carroça da Saudade com o DJ Tom Máximo, tocando as melhores canções. Jairinho tá na área, meu irmão! Lá do Rubi! Alô! Cadê meu pequenininho? Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Maluco Lanche, desejo. E a dona Carlinha já aqui recordando do nosso animal. Colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Meu parceiro Renan Céu, já fechadaço aí com a nossa carroça da saudade. Ele e o Tamatá. Alô, Renan Céu. E a galera aí do Lava Jato, Mal, Amor e o Cacá, é! Meu pequenino amor, Tom! Que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Amigo, seu grande amor, vem depressa, vem matar meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te

Você aqui de mim com a gente, um abraço aqui do Tom, viu, filha? Tá pra poder se enterrar. Alô! Eu tô com aquela saudade daqueles camarão com pimenta, meu irmão. A morena abusada, a morena abusada, é a Diva. Joga o maluco aí no telão, meu irmão! Vai rolar uma sopa lá no telégrafo, viu, papai? Eu tive o prazer de tocar no aniversário da mãe do Farofa. Conta todinho pra ela, é. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. E aí, Coi? A menina da janela fica sempre. Abraça aí a nega Juju também. Isso aqui com a gente, ali. E as meninas já recordando no animal. O meu amor. Nosso parceiro Thiago lá do Sideral. Bora, Thiago! O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só

assim eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Prepara aí, Virgínia! Já já chegando no meio do salão, Vitor! Olha esse abraçado, nosso amigo Pila, lá do Pila Azul. Um dos maiores e melhores lanches também, lá do bairro da Pedreira. Eu tô aqui ao lado do maluco também, sem chegar no bairro da Pedreira, com o melhor lanche, lá da Lomas, com a Pedro Miranda. Mas o Pila, com a sua identidade, ao lado da sua esposa Simone do Comércio. Alô, Pila Azul! Tô ali, babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Atrás. Foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de loucura. E vai aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. E vai aquecendo. Já já vamos começar. Isso é só o aquecimento pra gente colocar a galera aí no salão e fazer o concurso das marcantes. Um, dois, um, dois, um, dois, três. Surely not break you if you were beside me, and my love would take you. I'll keep you in safety forever, protect you. I'll hide you away from the world you rejected. I'll hide you. Bora, Frangília, prepara aí! Lança aqui o Martinho, tá curtindo as marcantes, esquentando o clima. Hoje é aniversário do Júnior. É o aniversário do Júnior hoje aqui. Um abraço aí, a Bruna Williams, Júnior. Sussu toca. Acertando. Segura aqui. Para o batidão. Quem vai dançar? Quem vai dançar o concurso das marcantes? Amigo Nenê já tá por aqui. Segura aí, segura um pouquinho. Só batida. Só quem vai dançar aqui no meio. Um pouquinho o eco aí, então. Olha só, gente. E vocês que estão aqui no salão, a partir de agora, e vocês vão fazer aquele esquenta bem legal. Que daqui a pouquinho, levanta a base. Daqui a pouquinho tem aquele concurso de marcante. Pra quem vai disputar o concurso, daqui a pouquinho o concurso tá se marcante. Então, você tá Virgínia. Oi, sou Virgínia. Vamos preparar aí logo o casal, logo aí. Pois é, eu já tô preparando aqui. Já, prepara logo aí. Pois é, preparando os casais aqui, quem vai dançar. Fica aqui, cada um com seu casal. Meu amigo Nenê já paradinho aqui. Fez o esquenta, vai dançar. Quem é que vai dançar aqui, as marcantes? Aqui, só na manhã, fica só. Bate, sai, vem, toca. Fica só, bate, sai, vem, toca. Pra gente só dirigir quem vai dançar aqui o concurso das marcantes. Mais uma promoção aí da Tia Val, aqui da Florentina, viu? 200 mangos! 200 mangos é aqui! Fica pra lá e pra cá, só pra me ter uma base. Porque quando começar... Eu vou fazer um esquenta. Quem não entrar no esquenta, não vai participar. É regras que é aqui da Florentina, tá bom? Aqui, já tem um casal. Já tem outro casal aqui. Já tem o Nenê. Tá, mano, não te amestrua. Já tem pra cá. Pode aqui, Tia Val. Não. Um grande abraço. Olha só, homem e mulher, tá bom? Ah, tá aqui. os casais aqui no círculo. Vem mais pra cá, filho, vem mais pra cá, pra ficar tudo pai d'égua. Aí depois vocês se espalham. Olha aqui, quem vai dançar? Não vai entrar mais ninguém. Ainda vai entrar gente? Vai entrar gente? Tá, mano, te amestrua. Filho, fica lá, filho, não te amestrua. Bora, Franjinha, pra cima. Bora, filho. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai, vai, galera. Vai, galera. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Esses são os casais que tá valendo. É o esquenta, esquenta, o esquenta. Não, não, é no doce já. Valendo, valendo, valendo, valendo. Bora, toma, bora. Segura! E aí, Brasília? meu franjinha? Segura, segura, segura, segura aí o batidão, batidão. A tia Val já tá por aqui observando. Olha, fica aí no meio os casais que estavam dançando. A tia Val tá por aqui já pesquisando, Jantine, contando a galera que na verdade, quem vai ficar? Mais uma, mais uma. Toca mais uma aqui. Não se garante, bebe refrigerante, meu irmão. Bagulho é doido, Florentina, Surubas. Toca, toca. Quem não se garante, bebe refrigerante. Sacudido de montão, agitando a multidão. A casa dessas de mulheres.